Sou Armando Melo, estou com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, aos domingos às 10 horas. Hoje temos como convidado o Sr. Padre Joaquim Teixeira, pároco em Ceia. Ao longo dos próximos minutos abordaremos os seguintes temas: a Igreja Nova de Ceia, mandada a construir pelo meu convidado de hoje, o Sr. Padre Joaquim Teixeira, uma igreja diferente pelo tipo de construção, capacidade e harmonia no acolhimento. Falaremos sobre os movimentos da paróquia, bem como das várias valências do centro paroquial e da Casa de São José, o que permite dar trabalho a muitas pessoas, tornando-se esta IPS uma das maiores empregadoras do Concelho de Ceia. Lembraremos também João Paulo II e a recente beatificação, bem como as próximas Jornadas Mundiais da Juventude em Madrid, no próximo mês de agosto, e onde vão estar muitos portugueses. Será a ocasião para falar do grupo de jovens da Paróquia de Ceia. O atual Papa, Bento XVI, homem certo no momento certo, será um dos temas da nossa conversa. Falaremos da jornalista acreditada no Vaticano, Aura Miguel, para levantar o véu em relação a algumas preocupações de Bento XVI em relação ao cristianismo na Europa. Falaremos também da Santa Missa, um ato divino e a melhor oração em que podemos participar, mas que por vezes mais parece um ato humano pela frieza e insensibilidade de muitos que vão mais sem saberem bem onde estão. São as pastilhas que se mastigam, parecendo mais que estamos num jogo de futebol. É a garrafa de água que os acompanha, parecendo que vamos fazer uma grande caminhada pelo calor. A forma como nos apresentamos, lembrando por vezes mais a praia do que a igreja. Se o tempo permitir, falaremos ainda do próximo sínodo dos bispos em Roma, em 2012, sobre a nova evangelização. Senhor Reitor, é um prazer tê-lo aqui comigo. A prova disso é que este programa esteve parado cerca de 4 anos e, ao recomeçá-lo, tive gosto em que fosse o meu primeiro convidado. Senhor Reitor, é desta forma que os paroquianos de Ceia o tratam. É assim que vou passar a tratá-lo ao longo desta conversa. O Senhor Reitor mandou construir recentemente uma igreja nova em Ceia, a Igreja Nossa Senhora do Rosário. Uma igreja muito bonita, muito acolhedora, muito espaçosa. Creio que tem 580 lugares sentados, com um bom sistema de aquecimento. Fale-nos da igreja e também da sensação que sente ao celebrar aos domingos para mais de 500 fiéis sentados. A igreja a que se refere foi inaugurada precisamente no dia 12 de outubro de 2008. Foi seu projetista e arquiteto, Caldeira Cabral. Em 2100 foi lançada a primeira pedra e a sua construção foi adjudicada à firma Manuel Rodrigues Gouveia. A construção durou cerca de 2 anos. Por ocasião da benção desta nova igreja, escrevi: vale a pena levantar uma nova igreja se ela vier a colocar-te mais perto de Deus e salvar-te. A Igreja de Nossa Senhora do Rosário pretende ser um livro aberto, onde se pode ler o mistério da fé em linguagem com características de arte moderna. A imagem da Nossa Senhora do Rosário no vitral que ocupa o grande painel da entrada, os vitrais com os mistérios do Rosário nos painéis laterais, a cruz e o seu enquadramento com o altar, o ambão e todo o espaço do presbitério, a própria fonte batismal e os confessionários, para além da capela do Santíssimo, são algumas das páginas deste livro. Abertura constante dos fiéis e visitantes, por onde passa a mensagem da fé. Pergunta-me se valeu a pena ir para a construção deste templo. Com certeza que valeu a pena. É gratificante. Espiritualmente, sou eu o primeiro a beneficiar e toda a paróquia vê recompensados todos os sacrifícios feitos para a sua edificação. Vale a pena uma visita pormenorizada ao templo, construído em linhas modernas e simples, onde nos sentimos bem e sentimos que Deus nos fala. Senhor Reitor, no início da construção houve algumas vozes discordantes. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que as pessoas, portanto, como já tinham uma igreja, achavam que não era necessária outra. Mas hoje constatas que era uma necessidade. Confirma isto ou não? Ainda há poucos dias, uma dessas pessoas, aliás, muito minha amiga, a quem eu chamava a atenção e procurava se já tinha visitado a igreja, disse-me que não e não estaria muito disposto, porque igrejas bastaria a primitiva, a igreja chamada Igreja Matriz, grande, espaçosa, bela. Concordo com ele absolutamente nas características a que se referiu, mas tive que lhe dizer que se realmente as pessoas que não têm fé fossem o motivo para nós não construirmos a igreja, naturalmente isso para nós não era dignificante, porque a não ter fé não era necessário templo nenhum, absolutamente nenhum. E desafio entre aspas, evidentemente, a visitar a igreja, sobretudo à hora da missa dominical, às 11 horas. Veria ali presentes, normalmente, mais de 500 pessoas a assistir à celebração eucarística, o que é realmente a prova mais que evidente que a igreja era necessária e caiu bem na multidão. O que mais me impressiona, Sr. Reitor, nem é a missa do domingo, mas durante a semana. As missas da semana têm 120, 130, 140 pessoas. Também aqui se nota, quer dizer, em relação à Igreja Matriz, houve aqui um aumento de fiéis. Costuma-se dizer que Deus nunca esteja a vencer em generosidade. E isto parece ser a prova evidente, que Deus sente-se como que reconhecido por ter mais esta casa e toca as almas. Não sei se será esta justificação para, de um momento para o outro, as pessoas passarem a ir em muito maior número. Essa é, com certeza, uma das consequências da construção do novo templo. Naturalmente, teríamos que atribuir a outras causas, por exemplo, a situação entre a antiga vila de Ceia e a atual cidade. Está precisamente ao centro, aproveitando o espaço cedido pela Câmara Municipal. Talvez outro motivo tenhamos que o ver no conforto que se sente. É uma igreja acolhedora, diferente das outras. E, naturalmente, em terceiro lugar, é portadora de um som tão nítido, não se perde palavra absolutamente nenhuma. E as pessoas sentem-se bem, são atraídas para o silêncio, na expectativa de, naturalmente, acolher toda e qualquer palavra que é dirigida. E, finalmente, o espaço envolvente, que o que diz respeito ao estacionamento automóvel, é realmente grande e favorável a uma grande frequência também dos fiéis. O próprio aquecimento, ao Sr. Reitor, tanto nos dias frios de inverno, não há dúvida nenhuma que é uma grande vantagem, porque, quer dizer, se nós também vamos para a igreja e estamos cheios de frio, não há dúvida nenhuma que é com certeza também colhe. Sei que está prevista também a construção de uma capela funerária junto a esta igreja. Para quando é que se prevê o início dessas obras, Sr. Reitor? Olha, alimentámos a esperança de que no início da própria construção da igreja também pudéssemos inaugurar a capela funerária. O que é que acontece? Alimentámos, portanto, ainda a esperança de podermos inaugurá-la com a igreja em 2008. Fundamentada essa esperança na promessa da respectiva comparticipação, pois tudo foi curado naquela hora. E por isso vimos frustrada esta nossa esperança e apresentámos recentemente nova candidatura ao subprograma 2 do Programa de Equipamentos Urbanos de Utilização Coletiva. Será desta vez que vamos ser atendidos? Estamos a aguardar. Está bem. Sr. Reitor, agora gostava-me de virar um pouco, deixando um pouco a igreja de parte, a igreja-templo, eu gostava de me virar um pouco para a outra igreja, fiéis, para os movimentos da paróquia. Gostava que nos falasse dos movimentos que tem na paróquia e se costuma reunir com eles. Sim, com certeza. Mais ou menos todos os meses contacto com os seguintes movimentos. com a catequese, então com a catequese vários dias na semana. Contacto temos presentemente cerca de 500 crianças matriculadas na catequese. O número dos catequistas ultrapassa os 40. Temos também o apostolado da oração. Temos os ministros extraordinários da comunhão, em número de 16 atualmente. Os leitores também são diversos e se reúnem comigo todos os meses. Temos um movimento dos acólitos, atualmente possui 13 elementos. O movimento ascendente também é um movimento que trabalha no campo do apostolado intensamente. Temos os escuteiros, os visitadores de doentes e temos atualmente dois grupos bíblicos. Já iremos falar talvez um bocadinho sobre eles daí adiante. São esses, em resumo, os movimentos que a Igreja em Ceia possui. E o CPM também tem. O CPM já me esquecia tão bem, com certeza, não é? Senhor Reitor, a Paróquia de Ceia tem uma atividade muito grande no campo da solidariedade social. O Centro Paroquial acaba por ser um dos grandes empregadores do Conselho. Que valências têm, e se possível, que número de utentes e o número de empregados, se é que tem isso assim de memória? Temos a chamada Casa de São José, que me está a servir de apoio a essa obra de caráter social, que é destinada sobretudo a albergar jovens nos quatro pisos que possui. No primeiro funciona a cozinha, os refeitórios, o salão de reuniões, onde funcionam cursos quer de índole religiosa, quer de formação profissional, biblioteca, etc. No segundo e terceiro pisos existem 28 suítes, com aposentos individuais e para casal, destinados sobretudo a jovens. Aproveito a oportunidade para dizer, aliás, falo já do quarto piso, em sistema de camaratas, pode albergar e possui 103 camas. O Sr. Reitor costuma ter muita ocupação com jovens ao longo do ano? Sim, é frequentada por milhares de jovens que vêm de todo o país. A maior parte, se não a totalidade das escolas em Lisboa, aproveita o tempo da neve para vir visitar a serra e ficam ali albergados. Portanto, o Sr. Reitor possivelmente faz, uma vez que são jovens, uma vez que são muitos, possivelmente faz assim um preço acessível para que eles possam... Sim, com certeza. Por isso é que não poderiam, não é? Existe o sistema de camaratas. Que uhum. leva. As refeições, quando são grupos, também as proporcionam a um preço muitíssimo acessível. Esses jovens vêm também do Alentejo, em grande número, e do Algarve, e também até de Braga. Este complexo é propriedade da fábrica da Igreja e possui, possui também o seu serviço um parque com piscinas e campo de jogos. Portanto, esta parte é um complemento da parte de solidariedade social. Exatamente. E que ainda não falámos e que o Sr. Reitor vai falar a seguir. Exatamente. Portanto, nós possuímos as seguintes valências. Possuímos o lar da terceira idade, frequentado com cerca de 70 utentes. Temos o jardim infantil, com outras tantas crianças. A creche, com à volta de meia centena. E temos, então, o ATL, que também anda à volta dos 50 utentes. Aproveito a oportunidade para dizer que, ultimamente, o ATL diminuiu muito na sua frequência. Ultrapassava em muito a centena. Este ano, em virtude de legislações, vimos forçados a reduzir aquele número. Ao serviço desta obra estão 62 funcionários, incluindo o médico e o enfermeiro. Sr. Reitor, portanto, ainda voltando à Casa de São José, portanto, ali também se desenvolvem muitas das atividades que acabam por ter parte por toda a diocese. Eu sei que muitas vezes em vez de as atividades formativas se desenvolverem, por exemplo, na guarda, acabam por se realizar em ceia, não é assim? Exatamente. São as tais reuniões a nível regional. Nós fazemos parte da chamada parte oeste, região oeste da diocese. E quase todas as reuniões de índole religiosa têm ali o cabimento, precisamente na Casa de São José, que possui um salão que comporta 100 pessoas sentadas. Uhum. Pois, é ali também que funciona depois a parte formativa, não da catequese, mas do CPM e de outros... Naturalmente, essa formação de índole religiosa que diz respeito a esses movimentos, de caráter paroquial ou mesmo regional, tem ali cabimento. O senhor Reitor há pouco falou nas suítes, também para gente jovem, mas eventualmente se casais ou outras pessoas quaisquer quiserem vir passar um fim de semana à Serra, podem ficar ali muitíssimo bem instalados, se calhar por um preço mais acessível, porque as suítes eu conheço-as e elas são bastante espaçosas. Portanto, essa é uma possibilidade que as pessoas têm de qualquer parte do país que venham à Serra, passar por ali um dia ou vários dias, ou uma noite ou várias noites. É assim, não é? Exatamente. Casais acompanhados de filhos podem ali ficar. O quarto é suficientemente espaçoso, que permite a instalação pelo menos de 4 ou 5 pessoas simultaneamente. Depois a casa fica situada na parte mais elevada da cidade, no sopé da montanha, de onde se pode descortinar um vastíssimo panorama, quer de dia, quer de noite. É agradável. Devo dizer-lhe até como exemplo que ainda há tempos ali ficou instalado o Sr. Reitor da Universidade de Lisboa e, digamos, quase me dirigi uma censura, porque aquela casa, dizia ele, devia ser mais conhecida, porque ele não conhecia melhor naquele estilo. A própria quinta, Sr. Reitor, a própria quinta é acolhedora. Portanto, é uma quinta grande, há pouco falou na piscina, mas não é só piscina, aquelas árvores todas, aquelas árvores de fruto, aquilo está, de modo geral, bem cultivado. E tudo aquilo se torna acolhedor para quem vem e passa ali umas horas ou uns dias. Pois, não há dúvida nenhuma que tudo isso... Mas, com certeza, eu próprio, muitas vezes, utilizo a sombra daquelas árvores para ler, para estudar, etc. Muito bem, estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, aos domingos às 10 horas. Já falámos de vários assuntos relacionados com a paróquia de Ceia e vamos ainda lembrar João Paulo II e a recente beatificação, bem como as próximas Jornadas Mundiais da Juventude em Madrid no próximo mês de agosto, e onde vão estar muitos portugueses. Será ocasião para falar também dos grupos de jovens que há na paróquia de Ceia, do atual Papa Bento XVI, um homem certo no momento certo, será também um dos temas desta conversa. Falaremos da jornalista acreditada no Vaticano, a Aura Miguel, para levantar o véu em relação a algumas preocupações de Bento XVI em relação ao cristianismo na Europa. Falaremos da Santa Missa, um ato divino e a melhor oração em que podemos participar, mas que por vezes mais parece um ato humano pela frieza e insensibilidade de muitos, que vão, mas sem saber para onde vão e onde estão. São as pastilhas que se mastigam durante a missa, é a garrafinha de água que os acompanha como quem parece que vai de viagem, é a forma às vezes como nos apresentamos, mais lembrando que ou esquecendo que estamos numa igreja e mais lembrando a praia. Se o tempo permitir, falaremos ainda do próximo Sínodo dos Bispos em Roma em 2012 sobre um tema, a nova evangelização, um tema tanto do agrado do Papa João Paulo II, que recentemente foi beatificado. Senhor Reitor, João Paulo II foi beatificado recentemente. Fala-nos de alguma coisa que o tenha assim impressionado ao longo do seu pontificado, um pontificado que foi bastante longo e que o Sr. Reitor acompanhou, porque, pronto, penso que foi o Papa que o acompanhou mais anos ao longo do... Não teria sido, mas pronto, enfim, eu falo nisto porquanto, pois o pontificado de João Paulo II foi dos maiores. Mas pronto, Sr. Reitor, faz favor. Sabe, muito haveria que dizer sobre o Paulo II, seremos aqui o dia inteiro a falar sobre ele. Eu tenho aqui, pensei, refleti um bocadinho no seu longo pontificado e sintetizei-o nestas duas ou três expressões. Ele empregou todo o tempo a apresentar ao mundo a atualidade de Jesus Cristo. A fé indefectível e o amor de Deus e à humanidade foram tão evidentes, todos o reconheceram. Depois a simplicidade e a atração dele por crentes e não crentes, e de modo particular pelos jovens, que movimentou, como nós sabemos, em milhares e milhares. Portanto, uma firmeza na fé e na doutrina, compreendendo a fraqueza humana, mas também, por outro lado, a força de Jesus Cristo. Talvez sejam estes pensamentos que tenho a dizer acerca de João Paulo II, para não poder ser muito extenso. Portanto, não há dúvida nenhuma que ele foi beatificado recentemente, é já um modelo para nós, mas em vida também já foi. Não há dúvida, até a própria doença, não é? A própria doença, quantas pessoas acabou por arrastar, não há dúvida nenhuma que ele nunca teve vergonha de mostrar as debilidades e até nesse campo penso que aproximou e trouxe para a Igreja pessoas, crentes e não crentes, não há dúvida nenhuma. Um grande Papa dos nossos tempos. Senhor Reitor, e em relação ao atual Papa, Bento XVI, o que é que pensa do atual Papa? Eu admiro muito a sua grande intelectualidade, a cultura expressa em numerosos livros, recentemente publicados até em série, que são de uma atualidade flagrante. Também admiro nele o espírito superior, de superior inteligência, capaz de dar resposta aos problemas mais complexos da sociedade de hoje. É, podemos dizer, o Papa atual. Deus encarrega-se sempre de mandar à sua Igreja o Papa que é necessário. E Bento XVI é o Papa dos tempos de hoje. Bento XVI disse em abril deste ano que há riscos, aliás tem dito isto várias vezes, mas eu estive a ler um documento em que ele dizia em abril deste ano que há riscos cristãos da Europa são uma evidência histórica, e afirmar que a Europa não tem raízes cristãs equivale a pretender que um homem possa viver sem oxigênio e sem alimento. Quer comentar? Olha, é um tema que me é muito querido. Fui professor de História do ensino secundário durante alguns anos e foi sempre a ocupação minha focar este aspecto mais que evidente na Europa. A Igreja Católica, após a queda do Império Romano do Ocidente, 453, preocupou-se com a conversão dos povos bárbaros ao cristianismo. São Bernardo converte os anglo-saxões, São Bonifácio os germanos, os francos foram também convertidos à fé, São Leandro de Sevilha converte os visigodos, e aqui no Ocidente, como sei, a influência a todos os títulos louvável do Bispo de Braga, converte os suevos e os povos bárbaros daquele tempo. Tenho lançado tantas vezes este desafio. Se alguém quiser sentir vergonha de ser cristão na Europa, terá primeiro que mandar fechar as universidades e os hospitais, que são criação da Igreja, retirar dos principais museus do mundo, Louvre, Londres, Madrid, as obras de inspiração religiosa, na sua maior parte, deitar abaixo todas as catedrais que foram levantadas pela fé cristã. A Europa sem a Igreja não se compreende. Será preciso rasgar primeiro a história. Sim, senhor. Senhor Reitor, as Jornadas Mundiais da Juventude vão se realizar em Espanha este ano, mais concretamente em Madrid, no próximo mês de agosto. Está prevista, portanto, a presença de mais de 1 milhão de jovens que terão como apoio 25 mil voluntários. Até é possível que depois acabe por ser mais de 1 milhão, porque estas Jornadas Mundiais da Juventude, que vem do tempo de João Paulo II, não há dúvida nenhuma que quando elas se realizam, realmente é 1 milhão, são 2 milhões, é extraordinário como é que estes jovens correm para o Papa. De Portugal, espera-se que estejam presentes mais de 15 mil jovens. Eu estive a ver, parece-me que há uma condição, é que os jovens têm que ter mais que 18 anos. Não sei se isto é para levar à risca, se não, mas pelo menos eu encontrei isto. O arcebispo de Madrid, Cardeal Roque Varela, disse que a Igreja não tem outra coisa para oferecer aos jovens, nem às Jornadas Mundiais de Juventude, têm outro propósito a não ser o de anunciar Jesus Cristo, uma vez que não há salvação fora dele, e os jovens precisam urgentemente dele. Como é que se entende, ó Servidor, que venham jovens de todo o mundo, de países que nem católicos são, muitos de países muçulmanos, outros de países onde não há liberdade religiosa, cito apenas Cuba, mas podia citar outros países, países distantes, como Camboja, apenas para falar de Jesus Cristo? Isto é extraordinário, não? Lhe parece? O Papa disse e disse bem. Disse tudo. Jesus Cristo é a última palavra. Com ele a revelação está completa. E o homem não tem nada que estar à espera de novidades. Porque Cristo falou e falou para todos os séculos. E não tem nada que retificar. Naturalmente o Papa fala em nome de Jesus Cristo, representa-o no seio da humanidade. O papel dele, essencialmente, é falar desse Cristo. Agora, o que é pena é que muitos, mesmo jovens, ouvem falar de Cristo, mas não o escutam, não o levam para a vida. Falaremos com certeza um bocadinho mais daqui a um bocadinho sobre esse assunto, mas o cristianismo de hoje é um tanto ou quanto superficial. Não desta inteligência ao coração. E aí é que está realmente o milagre que terá que se operar para que todos os homens, inclusive os jovens, adiram à pessoa de Jesus Cristo. Ouçam falar dele, admirem-no e passem a amá-lo depois de um conhecimento. Senhor Reitor, nas Jornadas Mundiais da Juventude de este ano em Espanha, em Madrid, vão estar 25 mil voluntários. Portanto, vão estar presentes e vão ter que estar lá 10 dias antes das jornadas. Portanto, é claro que eles serão acolhidos em casas, mas eles mesmo assim vão ter que pagar 25% do valor correspondente à participação nas jornadas de qualquer outro jovem que vai só naqueles dias, que creio que andará entre os 200 a 300 euros este ano. Para além do tempo que eles têm que dar, têm que pagar também esse valor simbólico. Isto, pronto, chama-me a atenção e é a razão porque estou a fazer esta pergunta. Será que o dizerem aos jovens que terão que pagar uma pequena parte ou um quarto, será isso uma forma de educar, de formar, de apelar à generosidade deles? O que é que lhe parece? Enfim, eu compreendo, não é? Porque a realização destes congressos importa despesas fantásticas, não é? E nós sabemos que, felizmente ou infelizmente, felizmente a Igreja é pobre, não pode totalmente cobrir todas essas despesas que fará. É também uma maneira de os jovens aderirem, digamos, pessoalmente a estas iniciativas e pensar que é o que contribuem com o seu esforço, com o seu desprendimento para a realização deles. Portanto, neste aspecto é formativo, com certeza, não é? Muito bem. O grupo de jovens que tem na paróquia vai participar ou não nestas jornadas, Reitor? Está já formada uma representação da juventude senense, embora muito diminuta. Ainda não sabemos bem o número, apenas alguns estão inscritos. É possível que até lá apareçam novas inscrições, mas não sei. Ave Maria Sagrada, cheia de graça divina. Ave Maria Sagrada, cheia de graça divina. Tão pequenina, de uma beleza elevada. Oração tão pequenina, de uma beleza elevada. e cantar o fado. Rogai por nós, pecadores. Nenhum fadista tem sorte. Rogai por nós, Virgem Mãe. Nenhum fadista tem sorte. Rogai por nós, Virgem Mãe. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2, aos domingos às 10 horas. Temos estado a falar com o Sr. Padre Joaquim Teixeira e temos estado a falar de assuntos relacionados com a paróquia. Uma questão que levantou a Aura Miguel recentemente acerca do cristianismo na Europa e também das preocupações de Bento XVI com essas mesmas preocupações, que acabam por ser, no fundo, as preocupações do meu convidado, que ainda agora acabou por dizer que realmente o cristianismo é superficial na Europa. Falaremos também da Santa Missa, um ato divino e a melhor oração em que poderemos participar, mas que por vezes mais parece um ato humano pela frieza e sensibilidade de muitos, que vão, mas sem saberem para onde vão nem onde estão. São as pastilhas que se mastigam, parecendo que estamos no futebol. É a garrafa de água que os acompanha como quem parece que vai fazer uma grande caminhada durante o calor, e é a forma também como nos apresentamos por vezes, esquecendo que vamos para uma igreja, que vamos estar com Deus, e mais lembrando a praia. Se o tempo permitir, falaremos ainda do próximo Sínodo dos Bispos em Roma em 2012 sobre a nova evangelização, um tema tanto do agrado do Papa João Paulo II, agora recentemente beatificado, mas agora seguido pelo atual Papa Bento XVI. Senhor Reitor, a jornalista Aura Miguel esteve no mês de abril em Ceia, mais concretamente no CIS. Falou de Bento XVI para dizer que falou de muitas coisas de Bento XVI. Mas uma coisa que referiu é que uma das preocupações do Papa é vivermos num período, eu vou citar o que ela disse, vivemos num período depois de Cristo, mas sem Cristo. Isto é, vivemos uma fé sem entusiasmo, sem temor de Deus, em que o homem tira Deus da sua vida e preenche espaço com outra coisa qualquer. Quando isto acontece, o Papa diz que corremos o risco da fé, do cristianismo desaparecer da Europa. Suponho que o Sr. Reitor está da mesma opinião, mas o que é que haverá a fazer perante uma situação destas? Naturalmente, teremos que empregar os meios para fazer surgir, maiormente em Portugal, um cristianismo autêntico, alicerçado numa sólida formação espiritual e humana. A fé que não vai desaguar no amor não é. De facto, como se pode amar sem se conhecer? É espantoso pensar que hoje, nas sociedades modernas, haja até entre os cristãos a preocupação única de progredir no campo da ciência e da técnica, porque o campo da religião já tudo se sabe. Esta maneira de pensar e de agir deu lugar a um cristianismo balofo, aparente, que urge estripar. O homem, para se realizar, tem que o fazer na dupla dimensão, corpórea e espiritual. Se não fica incompleto, não é feliz, é infeliz. Sr. Reitor, eu vou ainda mais uma vez pegar nas palavras da Aura Miguel para depois falar sobre a Santa Missa. Aura Miguel referiu em ceia mais ou menos o seguinte, que a preocupação do Papa, portanto, é a pouca fé, é a rotina, e ao mesmo tempo disse, é fundamental dar razões da fé, e muitas vezes nós vamos por ir. A missa, a Santa Missa, é um ato divino, não é humano. É o maior sacramento, é a melhor oração em que podemos participar. Se as pessoas soubessem o que é a missa, eu creio que quase ninguém ficaria em casa, todos íamos. Se calhar não ficaria ninguém em casa. Mas muitos dos que vão à missa fazem-no, se calhar por um ato social, que apenas vê a missa como um ato humano. E eu vou dar um exemplo. Em tempos não há muitos, fui a um casamento, fui convidado para um casamento. E às tantas, o casamento foi animado por uma pessoa que cantava muitíssimo bem. E ela acabou por ser o protagonista da missa, quer dizer, portanto, eu não sei música, mas eu penso que ele cantava bastante bem. Ao fim da celebração, um familiar do noivo disse: esta missa saiu valorizada com esta animação. Ora, isso não é assim, e é que está, porque é que a Aura Miguel diz que vamos, mas sem saber ao que vamos. Portanto, a Eucaristia é um ato divino e a animação não vai valorizar mais, porque o que a valoriza é o ato em si, é o ato divino. Aproveito até para citar o cardeal patriarca Dom José Policarpo, que ele, em maio de 2008, creio que foi quando fez os 30 anos, como bispo, disse mais ou menos o seguinte: quando alguém pretende transformar uma celebração demasiadamente ação humana e ofusca o caráter da ação de Deus, está a empobrecer a celebração litúrgica. Isto foi o cardeal patriarca que disse isto, portanto, em 2008. Mas vou falar ainda para reforçar o que tenho estado a dizer com outro exemplo. O senhor reitor não se apercebe certamente pelo lugar onde está e pela atenção com que tem que estar. Mas isto acontece em Ceia, e acontece em Oliveira do Hospital, e acontece por outras partes do país. Muita gente está na missa, está ao nosso lado, e vai, ao longo da missa, vai mastigando pastilhas. Quer dizer, e a gente acaba por se distrair e acaba por olhar para essas pessoas. E já tem acontecido que a pessoa está a mastigar as pastilhas e mete-se na fila para comungar e continua a mastigar as pastilhas. Eu apercebi-me agora há muito pouco tempo. Eu passei a Páscoa, portanto, um pouquinho longe daqui, mas no país. E na diocese, de facto, onde eu estive, eu fui à missa, e isto aconteceu na missa de sábado para domingo. Estava uma jovem, que já não era muito jovem, já não era adolescente, e ela esteve todo o tempo a mastigar pastilhas. E quando chegou a hora da comunhão, ela meteu-se na fila. O sacerdote tinha dito, eram dois sacerdotes, estavam a concelebrar, e o sacerdote que presidiu antes da comunhão disse: portanto, agora vão comungar as pessoas que estiverem devidamente preparadas. Pronto, eu não estou a pôr aqui em causa que ela não estivesse preparada. Agora, o que eu digo é que ela se meteu na fila e foi comungar a mastigar pastilhas. E a gente distrai-se e acaba por dar atenção ao que não deve. E eu verifiquei, portanto, que ela, quando chegou, já não do sacerdote que presidiu, mas do que concelebrou, ele esteve um bocadinho à conversa com ela. Não sei o que lhe disse, até porque eu não estava muito próximo. Mas teve assim um bocadinho, deu-lhe atenção, mas não lhe deu a comunhão. Mas creio que falou com ela, mas também não lhe disse porque é que não lhe dava. Porque ela continuava a mastigar pastilhas. Então, ela veio para o lugar e estava um casal, não sei se eram pais, talvez sejam. E estava também um escuteiro. A missa foi também animada pelos escuteiros e creio que era o chefe dos escuteiros. E ela, de alguma forma, penso, porque eu não ouvia, penso que ela, de alguma forma, justificava ou dizia se calhar justificava, não justificava, porque ela não sabia. Dizia que, não, que o sacerdote não lhe tinha dado opinião. Mas, portanto, não havia ali indignação, não havia ali nada, quer dizer, portanto, tanto o sacerdote muito calmo, como ela também muito calma, portanto, contanto. E eu presumo que o... Presumo, não posso afirmar, que o escuteiro lhe disse, se calhar tu não tens as mãos lavadas, se calhar não tinhas as mãos limpas. E ela, naquele momento, continuava a mastigar a pastilha. E certamente que alguém entusiasmou e ela voltou a meter-se na fila. Ainda estava a dar a comunhão. Ela voltou e o sacerdote, o mesmo, voltou a ter uma conversita outra vez com ela. E ela voltou outra vez para o lugar sem comungar, porque ele não lhe deu. Creio que ele não lhe disse porque é que não lhe dava a comunhão. Creio que ela não soube e depois eles continuavam, os que eu presumo que fossem pais, e o escuteiro, às tantas, o escuteiro disse, deve ser que tu estás a mastigar a pastilha. Portanto, não sei se foi por isso, se não foi por isso, quer dizer, mas isto de facto, isto é de quem não tem, que me perdoem, quem me ouve, mas isto é verdade, isto, uma pessoa que vai para a comunhão, que vai duas vezes, quer dizer, e continua a mastigar a pastilha. A pessoa não tem noção nem onde está, nem para o que está, nem quem vai receber. Está completamente fora daquele ato. Portanto, isto acontece, não digo assim com esta insistência, mas é frequente, é vulgar isto acontecer. Ainda há pouco tempo, uma pessoa amiga me dizia, na paróquia, o senhor reitor não se apercebe, mas isto é verdade, que na paróquia de Ceia há um senhor, não faço ideia, que eu não sei quem é, mas também, portanto, ele passa o tempo a mastigar pastilhas e quando chega a hora da comunhão, ele não comunga, ele vem embora e os outros vão comungar. Portanto, isto de facto é eu não sei quem é, não posso afirmar, mas pronto, isto é o professor ali que disse, portanto, que está ao lado dele. Ele vai todo o tempo mastigando, não sei se é pastilhas ou outra coisa qualquer. Portanto, mas isto é um pouco, de facto, para dizer que as pessoas perdem a noção de onde estão. O aspecto da garrafinha da água, eu penso que isto se começa a generalizar, não só, se começa a generalizar por todo o país. As pessoas parece que têm dificuldade em passar 40 ou 50 minutos sem beber um bocadinho de água. Esquecem-se que, de facto, os pastorinhos em Fátima, para salvar as almas, comprometiam-se a passar uma semana sem beber água. Deitavam a água que levavam para o lanche às ovelhas e isto faziam-no para que mais almas não caíssem no inferno, e nós parece que temos dificuldade em entender isto, mas é assim, é pena que de facto isto aconteça. Para finalizar este assunto, só para dizer o seguinte, até a forma também como nos apresentamos, Sr. Reitor e os outros sacerdotes não se apercebem, estão lá longe, têm que dar atenção ao ato em questão. Mas muitas vezes as pessoas, a forma como se vestem, parece mais que estão a caminho da praia do que propriamente a caminho da missa. Agora, qual seria a atitude das pessoas se eu aparecesse na praia de fato e de gravata? Quer dizer, se eu fosse para a praia de fato e de gravata, ou uma senhora de salto alto, eu acho que isto causava galhofa. Agora, quer dizer, temos que ver, de facto, para onde é que nós vamos. Quer dizer, se vamos para a praia, se vamos para o futebol, ou se vamos para a missa. Não sei se o Sr. Reitor quer comentar assim alguma coisa acerca disso. Muito e muito teria o que dizer. Têm-me acusado muitas vezes que eu, nas minhas homilias, tenho esta expressão. Nós todos somos ignorantes, a começar por mim, evidentemente. Estou a falar do campo religioso, evidentemente. Eu admiro muito aqueles que, depois de frequentarem escola e universidade, se tornam doutores. É admirável, hoje o nosso mundo está cheio de professores e de doutores, e ainda bem. Porém, no campo religioso, eu penso, se muitas da nossa gente, que intelectualmente se valoriza, caminhasse paralelamente no campo religioso em conhecimentos, hoje o mundo estaria cheio de santos. Eu não tenho dúvidas absolutamente nenhuma. Portanto, confirma-se aquilo que há momentos eu disse. Ninguém ama aquilo que não conhece. O grande cancro do cristianismo hoje, ou se quiser, dos maiores cancros do cristianismo, é a ignorância religiosa. Como dizia alguém, Deus só tem medo de uma coisa. É de não ser conhecido. Porque está provado até pela história, quanto mais esse Deus for conhecido, mais é amado. Ora bem, e quem ama naturalmente, sacrifica-se pela pessoa a quem ama. Veja, Sr. Melo, o que é que acontece entre nós. A nosso povo dedica-se a devoçõezinhas, e despreza aquilo que é verdadeiramente fundamental dentro da fé e do cristianismo, que é a Eucaristia, que é a Santa Missa. Eu tenho dito e continuo a afirmá-lo, todas as devoções são boas. Quem é que não há de ser devoto dos santos, de Nossa Senhora? Mas porquê é que não escutamos o convite de Nossa Senhora Mãe a dizer-nos, faz tudo aquilo que Ele vos disser? A grande preocupação de um santo e de Nossa Senhora é amar a Deus. Ficar nas devoções ou tornar Nossa Senhora ou considerá-la a deusa, por amor de Deus, é uma inversão, precisamente, de toda a religião e de toda a crença. Através de Maria deve chegar-se a Deus, que é a preocupação dela. O que é que acontece? Naturalmente, caímos sempre. Se não sabemos o que é a Santa Missa, não podemos amar. Eu admiro muito. Ainda ontem disse a um grupo de criancinhas. Como é que os homens que frequentam a catequese, que fazem a sua primeira comunhão, a profissão de fé, etc., e depois perguntei, que mal é que este Cristo, que tantas vezes receberam dentro de si, lhe estará feito para lhe virar as costas e nunca mais crerem nem da Santa Missa, nem da Sagrada Comunhão? Trazer ao peito um crucifixo é uma coisa boa. Trazer medalhas, oferecer, fazer ofertas aos santos, pois com certeza não vou dizer que seja mal, é bem. Agora, que diríamos de um filho que andasse a mostrar constantemente o retrato do seu pai e da sua mãe a toda a gente, mas nem sequer quisesse encarar com a pessoa do seu pai e da sua mãe? Que dizer de nós, ou então daquela gente, por exemplo, vai a Fátima a pé, há de haver gente que tem um merecimento formidável diante de Deus, vai em espírito de sacrifício, talvez para expiar faltas, e afinal para obter a conversão de alguém, tal um familiar, algum amigo. É muito bom. Agora, o que não é bom, é mau, é depois passar o ano todo a ofender o filho daquela mãe, Maria Santíssima. Um filho que me venha a dizer que ama muito o pai e a mãe, mas os espanca a toda hora, não acredito, não basta acreditar, é preciso amar. E Nossa Senhora, com certeza, que lhes fala no íntimo, faz tudo o que Ele vos disser, vos pedir. Ele é o seu filho, é Deus. Nossa Senhora não é uma deusa, por amor de Deus. É uma criatura muito santa, é verdade, mas é uma criatura, e diante do Criador, o que é uma criatura? Ora bem, então agora indo à Santa Missa. Santa Missa é o próprio Cristo em pessoa, presente debaixo das espécies eucarísticas. Aquela hóstia não é pão, já foi pão. Depois da consagração, é o próprio corpo de Cristo. Que cristão é aquele que passa a sua vida, talvez todos os dias a rezar, ou até a frequentar a igreja, mas não quer ver aquele Cristo na hóstia consagrada? É uma fé maloufa, não existe. E então estamos a cair no tal cristianismo superficial. Vamos ao âmago da questão. Vamos ao miolo. Deixemos-nos importar apenas com os ossos. Vamos ao miolo do cristianismo. E fixemos bem. Eu estou convencido disso. A celebração eucarística à Santa Missa é meia hora do céu sobre a terra. Yeah, Lord. Muito bem, Sr. Reitor, sabe que o nosso tempo passou e acho que passou muito rápido e eu vou-lhe colocar uma última questão. Portanto, terá que ser já assim um bocadinho mais rápido, porquanto o tempo que temos não vai ser muito, não. Em outubro de 2008, o Papa Bento XVI convocou para Roma o Sínodo dos Bispos. Creio que nessa altura sobre a Palavra de Deus, sobre a Sagrada Escritura. Com as conclusões desse sínodo, o Santo Padre escreveu uma exortação apostólica. Há quem afirme que se trata de um dos documentos mais importantes dos últimos 50 anos. Esta exortação faz um apelo para que em todo o mundo se estude a Bíblia. O Sr. Bispo da Guarda, Dom Manuel Felício, fez um esforço para que toda a Diocese da Guarda, para que em toda a Diocese criassem grupos bíblicos. E ele mandou vir um religioso que deu formação sobre a Bíblia e depois por toda a Diocese houve iniciativas para que se constituíssem os grupos bíblicos. A paróquia de Ceia respondeu afirmativamente. Estão, como há pouco o Sr. Relator disse, estão dois grupos a funcionar e isso deve-se ao parco. Neste caso, deve-se ao Sr. Relator. Penso que os paróquianos de Ceia se sentem reconhecidos ou devem sentir-se reconhecidos ao seu parco, porque parece uma exceção. Direi que neste aspecto a paróquia de Ceia é um oásis no meio do deserto, dado que na maioria da Diocese da Guarda não se constituiu nestes grupos, e sei também que em muitas paróquias nem sequer foi dado conhecimento aos leigos do desejo do Sr. Bispo em constituir estes grupos bíblicos. São Paulo dizia: ao que Deus diz, devemos obediência. Sendo assim, como é que se justifica tanto desinteresse? Ó Sr. Reitor. Bem vê que, ainda outro dia disse para um colega e para alguém que estava presente, não é só o padre que faz a paróquia, é a paróquia que também faz o padre. Eu vim de paróquias muito mais modestas e humildes, quantas iniciativas eu quis levar por diante, não consegui. Faltaram-me elementos, faltaram-me meios, e graças a Deus que em Ceia temos muitos elementos dispostos a trabalhar pela causa de Deus. É uma coisa que me impressiona. Se quiser um exemplo, nós temos atualmente 16 ministros da comunhão. Se precisasse de outros 16, tenho-os ali, graças a Deus. Nas outras paróquias, para conseguir um, vi-me e desejei-me. Portanto, isto que seja de pé. Depois, não foi só a iniciativa do Bispo da Guarda, foi todo o Episcopado português. E porquê? Naturalmente toda a gente sabe que a palavra de Deus é a última palavra. Quando o homem se persuade que é o próprio Deus que fala com ele, se tivesse 20 ou 30 ouvidos, tinha que os abrir, e não era demais. Nós ligamos tanta importância a conversas, e às vezes merecem-nos toda a confiança de irmãos nossos, outras vezes a conversas inteiramente banais. Dispomos de tempo para as ouvir. Quando estamos diante da palavra de Deus, não estamos disponíveis, não temos tempo. E vamos ter sempre ao mesmo ponto: ninguém ama aquilo que não conhece. E, portanto, o meio é devorar, entre aspas, a Bíblia, lê-la com muita atenção e refletir nela e depois aplicá-la à vida. Está aqui a importância, e aqui consiste a transformação de um cristianismo opaco, um cristianismo superficial, num cristianismo vivo, em Cristo e Deus ocupa o centro e seja essencialmente um ato de amor. Sr. Reitor, portanto, o nosso tempo chegou ao fim. Se entender dizer assim alguma coisa durante um minutito só, não mais que isso, porque às tantas depois não teremos tempo para mais. Se entender que não tem mais nada por dizer, eu dou por encerrado o programa, porque realmente o tempo está mesmo a acabar. Muito obrigado pelo seu convite e eu sei lá que estas palavras encontrem a força da parte de Deus, não tenho dúvida que vão encontrar, a fim de terem o seu efeito positivo. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo.